Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal, edição 241, gravada em 30 de maio de 2020. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Você, caro ouvinte, já sabe que para entrar em contato conosco é muito fácil. Envie suas críticas, as suas sugestões para o e-mail podcast@segurançalegal.com. O nosso projeto é mantido por ouvintes. Caso você queira colaborar com o nosso programa, acesse apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio ao nosso projeto e entre os benefícios você terá acesso a um grupo exclusivo dos apoiadores do nosso programa. As notícias aqui apresentadas estão em forma resumida. Caso você queira lê-las na íntegra, você já sabe, os links estão lá no nosso site ou aí no agregador de podcasts que você utiliza. E nesta edição, 2 anos da GDPR. Zoom com criptografia só para pagantes. Falhas nos aplicativos de rastreamento da pandemia. Donald Trump versus redes sociais. O fim do sigilo nas ligações. A falta de mulheres em cibersegurança. Entre outras notícias. E vamos a elas. GDPR completa 2 anos com frustração. Quando a Europa promulgou a lei de privacidade online mais dura do mundo há 2 anos, ela foi anunciada como modelo para reprimir as práticas invasivas e sedentas por dados das maiores empresas de tecnologia do mundo. Agora, a lei chamada de General Data Protection Regulation, GDPR na sua sigla em inglês, está lutando para cumprir a sua promessa. As leis da Europa foram vítimas de falta de fiscalização, financiamento insuficiente, recursos limitados de pessoal e táticas de paralisação das empresas de tecnologia, de acordo com dados do orçamento e de pessoal em entrevistas com autoridades do governo. Até alguns dos maiores apoiadores da lei estão frustrados com a forma como ela foi posta em prática. Além disso, a resposta ao coronavírus está levantando novas questões sobre o papel das garantias de privacidade, pois as ferramentas digitais para rastrear informações de saúde e localização, antes vistas com cautela pelas autoridades europeias, agora são partes cruciais das estratégias de contenção. De fato, a GDPR criou novos limites sobre como as empresas podem coletar e compartilhar dados sem o consentimento do usuário. Ela concedeu aos governos ampla autoridade para impor multas de até 4% da receita global de uma empresa ou forçar mudanças em suas práticas de coleta de dados. A política serviu de modelo para novas regras de privacidade que foram adotadas ou que são projetos de lei que ainda esperam aprovação no Brasil, no Japão, na Índia e em outros lugares do mundo. Mas desde que a lei foi promulgada em maio de 2018, o Google foi a única empresa gigante de tecnologia que foi penalizada. Recebeu uma multa de 50 milhões de euros, o equivalente aí a cerca de 54 milhões de dólares hoje, ou cerca de 1/10 do que o Google gera em vendas em um único dia. Nenhuma multa ou penalidade importante foi anunciada, por exemplo, contra redes sociais, o Facebook, a Amazon ou mesmo o Twitter. De fato, o maior teste da GDPR até agora ocorrerá nos próximos meses, argumentam os defensores, quando se espera um lote de decisões envolvendo grandes empresas de tecnologia. Espera-se que o Twitter seja um dos primeiros a ser penalizado em um caso irlandês relacionado à violação de dados. O WhatsApp, o serviço de mensagens do Facebook, também enfrenta possíveis penalidades pelo compartilhamento de dados com outros serviços do Facebook. O fato é que a GDPR, nos seus 2 anos, não há muito o que se comemorar. Mas olha, vejamos como será o reflexo dessa lei em outros lugares do mundo, como aqui no Brasil, com a vindoura LGPD. Criptografia ponto a ponto do Zoom estará disponível apenas para usuários pagantes. O aplicativo de videoconferências mais usado em tempos de pandemia finalmente revelou seus planos de melhorar a sua criptografia nas chamadas. Mas olha, caro ouvinte, eles farão apenas e somente para clientes que pagam pela solução, para instituições como escolas e governos, mas não para os usuários do serviço gratuito. Foi o que revelou o consultor de segurança Alex Stamos, que é um profissional bastante respeitado no mercado. Ele foi contratado pelo Zoom para ajudar a empresa a melhorar a sua estratégia de segurança. Stamos ainda afirmou que o plano é passível de alguma mudança, mas ainda não está claro se qualquer ONG ou mesmo dissidente político vai poder usar a versão com criptografia ponto a ponto. A plataforma do Zoom registra atualmente 300 milhões de reuniões por dia. As reações, claro, não demoraram a aparecer. A primeira a comentar esse fato foi justamente a EFF, a Electronic Frontier Foundation, que disse que espera que a empresa estenda o recurso de criptografia para o maior número possível de usuários. Pois é, vamos ver aonde vai terminar essa história. Aplicativos de monitoramento da pandemia. Falhas, vulnerabilidades e dados expostos. Pois é, caro ouvinte, algumas notícias aqui relacionadas a esse tema. Na última semana, a Apple e o Google disponibilizaram a primeira versão da API de rastreamento de contatos. Chamada de notificação de exposição, a solução foi projetada para informar as pessoas de possível exposição a outros indivíduos que confirmaram estarem com o Covid-19. A tecnologia está incluída nas atualizações do iPhone e do Android divulgadas ao público na última semana. O lançamento significa que as agências de saúde pública agora podem usar essa API em aplicativos lançados para os seus públicos ou para os seus cidadãos. Pois bem, de acordo com o noticiário internacional, Alabama, Dakota do Norte e Carolina do Sul são as primeiras regiões dos Estados Unidos a anunciarem o uso dessa API em seus aplicativos estaduais destinados aí a retardar a propagação do vírus. E olha, segundo a Apple e o Google, outros 22 países em 5 continentes também solicitaram receber acesso a essa tecnologia desenvolvida em parceria entre as duas empresas. Diga-se de passagem, parceria inédita. De acordo com a Reuters, os países que já estariam em vias aí de lançar um aplicativo com essa API seriam a Letônia, a Alemanha, a Suíça, a Estônia. Eles já estariam aí trabalhando para tornar possível que seus aplicativos nacionais conversem entre si através das fronteiras. Essa interoperabilidade permitiria aí que um aplicativo funcionasse quando o usuário, por exemplo, viajasse para o exterior, dando aos governos maior confiança para facilitar as restrições de viagem sem desencadear aí uma segunda onda da pandemia. Pois é, ouvinte, mas olha, coincidentemente ou não, o Google também anunciou nessa semana a disponibilização em larga escala do Plus Codes, que é um sistema alfanumérico de localização criado pelo Google, visando aí localizar lugares, sobretudo em áreas rurais ou sem um endereço formal. E esse sistema permite fazer essa localização de forma muito precisa. Agora a empresa possibilita que qualquer pessoa tenha acesso ao Plus Codes através do Google Maps. O governo do estado de São Paulo já é usuário dessa tecnologia. Os códigos são baseados na latitude e na longitude e têm como objetivo dar a localização muito precisa de determinado local que às vezes o sistema de endereço não dá conta de informar. Esse recurso já está disponível no Google Maps, por enquanto só no Android, mas já está disponível para as massas. E olha, por falar em aplicativos de rastreamento, o que é usado pelo sistema de saúde do governo da Inglaterra, visando monitorar aí a pandemia e as pessoas com as quais o usuário tem contato, esse aplicativo está cheio de falhas de segurança Isso foi apontado por vários pesquisadores de segurança que alertaram o governo da Inglaterra. Infelizmente, olha, essas falhas por lá já estão sendo exploradas por criminosos para enviar mensagens de phishing. E olha, a Inglaterra não é o único país tendo problema. O governo do Catar também está tendo problemas. É, o aplicativo lá, cuja instalação é mandatória para todos os cidadãos, esse aplicativo também possui falhas e está, no momento, expondo os dados pessoais de mais de 1 milhão de cidadãos do país. Essa falha foi encontrada e reportada pela Anistia Internacional. É um exemplo claro de como os governos são péssimos em cuidar da segurança de dados dos seus cidadãos. Imaginem isso num cenário obrigatório de aplicativos vulneráveis e expondo dados de todo mundo. É péssimo isso, né? E olha, a fome dos governos por monitorar os seus cidadãos não para, não fica só nos aplicativos, não. Eles também estão tentando melhorar as tecnologias de reconhecimento facial que já são utilizadas aí por muitos governos, visando identificar as pessoas, mesmo ao usar máscaras. E para isso, empresas que desenvolvem essas tecnologias e as vendem para os governos estão se valendo de bases de dados com selfies, geralmente aí tomadas no Instagram, para melhorar os seus algoritmos de detecção e de reconhecimento facial, garantindo com que eles funcionem mesmo quando as pessoas usam máscaras. Pois é, caro ouvinte, enquanto isso, aqui no Brasil, a Polícia Federal anunciou que prendeu em flagrante fraudadores envolvidos aí no roubo do benefício do auxílio emergencial que está sendo dado aí pelo governo para os cidadãos necessitados. A Polícia Federal conseguiu identificar 2 indivíduos que estavam, vejam vocês, clonando cartões do benefício social através de um chupa-cabra aí instalado em terminais de autoatendimento da Caixa. Vejam vocês que maldade, né? Roubando de quem precisa. E como vocês, nossos ouvintes, já sabem, a Caixa aí está enfrentando filas gigantescas de pessoas que vão atrás de buscar, de sacar o seu benefício, né? E isso é um reflexo da falta de boas conexões de internet no Brasil. De acordo com um artigo publicado pela Folha essa semana, com levantamentos do CETIC, que é um órgão do NIC.br, cerca de 70 milhões de brasileiros têm acesso precário à internet, especialmente nesses tempos de pandemia. Essa dificuldade para conseguir o auxílio emergencial, que tem levado aí a filas na Caixa, é um dos efeitos dessa desigualdade digital. De acordo com a Folha, mais de 42 milhões de pessoas nunca acessaram a internet. Dos cidadãos da classe D e E já conectados, 85% deles utilizam a internet só pelo celular e com pacotes de dados limitados. Em situações que exigem trocas mais sofisticadas, como download, streaming e videoaulas, o acesso por franquia de dados desses usuários pobres é considerado de baixa qualidade e, claro, bastante limitado. Os números absolutos dão uma dimensão mais completa do problema. Esse levantamento mais recente de 2018 do CETIC, e ele mostrou aí que 25 milhões dos mais pobres só usam a internet no celular. Tais aí os desafios de conectar essa população para poder, por exemplo, solicitar o recebimento desses auxílios e depósito desses auxílios em conta corrente. Mas se a pessoa não tem acesso à internet, realmente isso fica difícil nesses tempos de pandemia. Donald Trump versus redes sociais. Presidente emite ordem para limitar a imunidade das redes sociais. Pois é, caro ouvinte, Donald Trump assinou na semana passada uma ordem destinada a limitar a imunidade de que gozam as empresas de redes sociais pelo conteúdo que os usuários compartilham nas suas plataformas. A medida constituiu aí a última ofensiva de Trump em sua batalha contra as grandes companhias tecnológicas, entre eles aí o Twitter e o Facebook, aos quais ele atribui um suposto viés progressista. Ele afirmou, abre aspas, "Estamos aqui hoje para defender a liberdade de expressão de um dos maiores perigos", disse Trump antes de assinar a lei. Ele ainda afirmou, "Não existe precedente na história dos Estados Unidos em que um número tão pequeno de corporações controle uma esfera tão grande de interações humanas", fecha aspas. O presidente mostrou sua particular relação de amor e ódio com o Twitter, rede social na qual ele usa diariamente desde as primeiras horas da manhã e sobre a qual construiu a sua carreira política. Quando um jornalista perguntou se ele gostaria de fechá-la, ele disse em uma ocasião que se fosse legal e se ele pudesse, sim, ele fecharia. Pois é, essa ordem do Trump, segundo um esboço obtido pela agência Reuters, acusa as redes sociais de censura seletiva, e isso tem acontecido com ele, porque em alguns dos seus tweets, o Twitter tem marcado lá esse conteúdo como duvidoso, e vejam vocês fazendo isso com o presidente dos Estados Unidos, nesse esboço, ele pede às agências federais uma revisão da seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações, que protege as companhias tecnológicas do conteúdo criado pelos usuários. O Trump ordena que os reguladores federais revisem as práticas injustas e enganosas do Twitter e do Facebook e sancionem as empresas que, segundo o governo, não sejam equânimes em suas práticas editoriais. Vamos ver até onde vai essa briga. Pois é, ouvinte, vamos agora a um bloco rápido sobre ransomware. Muitos ataques. Eu tenho algumas notícias aqui para compartilhar sobre isso. Primeira delas, ransomware Maze começa a vazar dados do Banco da Costa Rica. Os cybercriminosos que operam essa campanha de ransomware começaram a publicar os dados dos clientes desse banco. O grupo teve acesso ao banco por duas vezes e o banco, claro, né, vejam vocês, comunicou que, olha, depois de uma verificação exaustiva, eles podem confirmar firmemente que os sistemas da instituição não foram violados, mas os dados dos clientes estão sendo vazados. Próxima notícia, ransomware se esconde em máquina virtual para escapar da detecção. A empresa de segurança Sophos diz ter detectado recentemente um ataque do Ragnar Locker, no qual esse ransomware estava oculto, vejam vocês, dentro de uma máquina virtual do Oracle VirtualBox. A empresa diz que no ataque é feito o download do instalador desse programa de 122 MB, depois é feito o download de uma imagem virtual de um Windows XP de 282 MB e dentro dessa imagem está o executável do ransomware dentro dessa máquina virtual, executável de apenas 49 KB e, claro, depois dessa máquina virtual e com acesso ao host, ele vai tentar então cifrar os dados do computador atacado, e essa técnica tende a funcionar porque geralmente arquivos muito grandes não são verificados por algumas soluções de segurança. Próxima notícia, apelo para proteger a área de saúde tem apoio internacional. Olha, um pedido do Cyber Peace Institute, sim, ouvinte, esse instituto existe, para que a área da saúde seja protegida contra ameaças cibernéticas. Esse pedido atraiu apoio internacional. As principais empresas de segurança cibernética, acadêmicos e numerosos agentes políticos e ONGs apoiaram esse pedido para que governos trabalhem juntos com a sociedade civil e o setor privado para defender instalações hospitalares, de saúde e de pesquisa médica, especialmente contra os ataques de ransomware. Para a última notícia sobre este tema, valores de pedidos de resgate de ransomware dispararam 950% em 2019, de acordo com o levantamento da empresa de segurança Group IB. O volume de ataques aumentou 40% no ano passado e o foco, claro, foram em grandes corporações que podem pagar valores maiores e por esse motivo o preço dos resgates também dispararam. Subiram de uma média de $8 mil em 2018 para $84 mil no ano passado. Pagamentos mudam em tempos de pandemia. Pois é, ouvinte, olha, um estudo da Visa divulgado na semana passada mostrou que os consumidores estão mudando a forma de realizar compras, tudo por causa da pandemia de coronavírus. Ao longo dos primeiros meses desse ano, mais de 13 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe, portadores do cartão da Visa, fizeram a sua primeira transação de e-commerce ou realizaram esse tipo de operação após uma pausa de 15 meses. As populações da Costa Rica e do Chile foram os países que mais abraçaram esse método de pagamento, tendo mais de 50% das transações presenciais tendo sido feitas com cartões de crédito. Na Guatemala, especialmente, os pagamentos por aproximação representaram mais de 30% do total das transações, enquanto que no Brasil, essa marca, nesses três primeiros meses aí do ano, bateu 7 milhões de compras mensais. Eu não sei vocês, ouvintes, mas eu tenho tentado, sempre que possível, pagar tudo com aproximação. É muito mais prático e, claro, você diminui a sua exposição a equipamentos que muitas pessoas colocam à mão. Pois é, também é interessante notar, nestes tempos de pandemia, o aumento do uso do WhatsApp na hora de fazer negócios. Desde meados de fevereiro, houve um aumento aí de 101% no uso do WhatsApp por clientes que preferem conversar de forma bidirecional com empresas, seguido aí por outras aplicações que também tiveram um aumento considerável, como, por exemplo, mensagens de SMS, com aumento de 30%, mídias sociais 20%, e Twitter e Facebook 15% de aumento. Isso foi um levantamento feito pela Zendesk, que é uma empresa especializada em CRM e atendimento ao cliente. Muita gente fazendo negócio pelo WhatsApp. E olha, ainda sobre pagamentos e negócios, o Banco Central, mesmo no meio da pandemia aí, continua a todo vapor no desenvolvimento e implementação do Pix, que será o novo sistema de pagamentos instantâneos que em breve chegará a todo o país. Foi anunciado pelo Banco Central que eles cobrarão um centavo pela liquidação de cada 10 pagamentos instantâneos na plataforma do Pix. Informou aí o chefe de subunidade do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, o senhor Breno Lobo, que afirmou, abre aspas, a desmaterialização do dinheiro em tempos de pandemia é bem-vinda e o Pix vai possibilitar isso, fecha aspas. O valor a ser pago aí ao Banco Central será feito pela instituição que receber a ordem de pagamento. Essa tarifa aí deverá cobrir os custos com a operação da plataforma que está sendo desenvolvida e gerida pelo Banco Central. Sabemos aí que essa plataforma terá adoção até o final do ano. E esse é o cronograma, né? Até 1º de junho, o Banco Central está recebendo os cadastros das instituições que querem aderir ao Pix e o lançamento previsto para novembro. Bancos e instituições financeiras com mais de 500 mil contas ativas são obrigados a se integrar à plataforma. Até o momento, 109 instituições estão em processo de adesão, sendo que 34 delas obrigatórias. E olha, teremos, caro ouvinte, pagamentos instantâneos. Você não vai mais precisar esperar dar 8 da manhã para fazer transferências de TED, DOC. Inclusive, elas poderão ser feitas no final de semana. Isso trará uma revolução aos sistemas financeiros no país. Brasil foi o quarto país mais atacado por malware financeiro em 2019. E olha, por falar em finanças, dados divulgados pela Kaspersky indicam que o Brasil ficou em quarto lugar depois de Rússia, Alemanha, China e em quarto lugar o Brasil, entre todos os países que mais sofreram ataques de malware financeiro no mundo. E nós sabemos que os criminosos brasileiros são bastante criativos nessa área. A Febraban lançou recentemente um portal onde ela faz uma compilação dos golpes mais comuns, golpes do motoboy, golpes da central telefônica. É um conteúdo educativo muito bom. Você já sabe, ouvinte, que para ter acesso a isso, os links estão lá no nosso site. É um portal altamente recomendável para você compartilhar com pessoas que ainda não entendem bem como funcionam os golpes financeiros. Ministério Público Federal do México é acusado de proteger clonadores de cartões. Pois é, ouvinte, olha, parece coisa de filme, né? A história é muito surreal, mas é a realidade. Agentes da Polícia Federal do México fizeram uma denúncia, segundo a qual a operação de uma organização criminosa no estado de Quintana Roo, formada aí por imigrantes romenos e dedicada à clonagem de cartões de crédito em todo o mundo, tem a proteção do Ministério Público Especial Anticorrupção da Procuradoria-Geral da República do México. Pois é, que história, né? Quintana Roo, só para você se situar lá no México, é onde está a famosa Cancún. Funcionários de empresas vítimas que apoiam essas investigações descobriram que há um conflito de interesse aí por funcionários públicos, né, dessa região. Provavelmente está rolando muita propina por lá para isso. E segundo artigo publicado pelo jornal Reforma e também pelo jornalista americano Brian Krebs, o mexicano Jesus Constantino Rivera, ele escolta e ele é advogado contratado para proteger um grupo do senhor Florian Tudor, identificado como líder dessa gangue romena, que especializada em fraudar turistas por meio de uma rede de caixas eletrônicos com a bandeira Intacash. Portanto, olha, se você viajar para lá, sabemos que agora, nesse tempo de pandemia, ninguém está viajando, mas olha, é recomendável tomar muito cuidado com o caixa eletrônico que você vai usar. Investigadores federais alertaram a mídia para o fato de que esse caso, essa rede de clonagem de cartões, o caso, as investigações ficaram congeladas. Em contrapartida, aí o Ministério Público Anticorrupção acelerou um processo por suposto abuso de autoridade na investigação contra membros desse grupo. História muito macabra e infelizmente real que tem acontecido no México. Wanda the God, criminoso brasileiro, é descoberto e denunciado à polícia. Pois é, outra história interessante, os pesquisadores da Checkpoint descobriram a identidade de um criminoso brasileiro com o nickname Wanda the God, acusado de ser responsável pela invasão e alteração de milhares de sites de governos. De acordo com especialistas da empresa, embora ele tenha orquestrado originalmente os seus ataques para espalhar certa ideologia e lançar mensagens antigovernamentais, com o tempo esse criminoso conseguiu roubar credenciais bancárias e vazar dados sensíveis. Wanda the God se destaca por ser muito ativo nas redes sociais e foi por aí que ele foi pego. Em um print postado no seu perfil no Twitter, num desses prints dava para ver uma aba lá no cantinho da imagem com o nome de usuário de Facebook, e foi por lá que os pesquisadores da Checkpoint conseguiram chegar a este senhor, que vive na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Depois de coletar essas informações, elas já foram passadas para as autoridades competentes e provavelmente neste momento, ouvinte que você está ouvindo o nosso programa, o mesmo deve estar foragido. Fim do sigilo. Teles mostrarão nome e CPF de quem ligou, mesmo sem ação judicial. Pois é, ouvinte, a partir de janeiro de 2021, os donos de linhas telefônicas poderão consultar dados de quem tiver feito ligações para o seu número sem ter de apelar para ações judiciais. Isso vale tanto para celulares quanto para telefones fixos. Essa possibilidade foi aberta na semana passada, após o conselho diretor da Anatel, que é a Agência Nacional aí de Telecomunicações, aprovar o feito. Será possível ter acesso aí ao nome completo, CPF ou CNPJ, de quem fez a chamada. Para isso, o assinante deverá informar ao menos a data e a hora da ligação destinada ao seu número. Na prática, a alteração feita pela Anatel é, na verdade, uma quebra do atual sigilo aplicado a dados cadastrais de assinantes de telefonia fixa e celular. Isso acaba aí com entrave para saber de quem partiu a ligação. Atualmente, as contas já exibem os números de chamada e a hora em que ocorreram, mas obter as informações de cadastro de quem fez a ligação só mesmo com ordem judicial. A mudança foi feita por meio de uma alteração no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Uma atualização aí não era uma proposta exatamente da Anatel, mas a agência foi obrigada a fazer isso após perder uma ação na Justiça movida pelo Ministério Público Federal. A Procuradoria buscava assegurar aos usuários o direito de saber de qual número telefônico partiram as chamadas para o seu terminal e os dados cadastrais do autor. A Justiça de Sergipe decidiu a favor do Ministério Público Federal e a ação transitou julgado em setembro de 2019 e aí deu o prazo de 120 dias, onde a Anatel foi obrigada aí a adotar essa regra que já está valendo para o ano que vem. E vamos agora para um bloco de rapidinhas, porque são tantas notícias interessantes que eu vou trazê-las aqui de forma resumida para você ficar bem informado. Primeira delas, preso criminoso que roubou 15 milhões de cartões de crédito. A polícia da Tailândia extraditou para os Estados Unidos, por ordem de um mandado emitido pelo FBI, um ucraniano que vivia lá nas lindas praias da Tailândia, ligado ao grupo cibercriminoso FinCEN. Que, vejam vocês, roubou essa bagatela aí de cartões, né? Próxima notícia, países ricos são maiores alvos de crimes cibernéticos. Ao analisar 50 países, a NordVPN descobriu também que as pessoas que vivem em países mais ricos são mais propensas a se tornarem vítimas de cybercrime. E, claro, há muitas razões para isso. São economias com rendas mais altas, tem uma infraestrutura tecnológica mais avançada, maior urbanização e maior digitalização. Próxima notícia, funcionário de saída da empresa é a maior causa de ameaça interna. Empregados ou contratados identificados como risco de fuga estão vinculados a 60% dos casos de ameaças internas, aumentando a probabilidade de que os incidentes envolvam roubo de dados corporativos confidenciais. Foi um estudo feito pela Securonix. Esse levantamento aí com base em mais de 300 incidentes reais em vários setores revelou que em 80% desses incidentes houve aí o envolvimento de funcionários que após terem os seus contratos de trabalho reincindidos levaram dados corporativos consigo. Próxima notícia, Signal inclui sistema de PINs para intensificar a segurança na migração de dados. Ao trocar de dispositivo, é possível usar o PIN para recuperar dados do suporte, como perfil, configurações e contatos bloqueados. Esses dados ficam armazenados em um backup nos servidores do Signal e esse novo recurso aí dá pistas de que provavelmente eles devem eliminar a exigência de um número de telefone para criar uma conta. Isso é muito bem-vindo, porque a partir do momento que você informa seu número, você já está se identificando dentro de um aplicativo que diz oferecer anonimidade. Próxima notícia, Google Maps mostra links para downloads de filmes e jogos piratas. A criatividade do pessoal que faz pirataria, olha, não tem fim. Estão usando uma ferramenta interna do Google Maps chamada de Meus Mapas, que permite aí que o usuário crie, comente mapas e roteiros, e é justamente lá que estão colocando links para downloads de conteúdo pirata. Próxima notícia, aplicativo de cerveja revela a identidade de militares e espiões governamentais. O Untappd tem 8 milhões de usuários na Europa e nos Estados Unidos, incluindo este que vos fala, eu sou usuário do aplicativo também, serve lá para você registrar as cervejas que você está provando, os sabores, enfim. O problema é que militares e espiões, funcionários do governo americano, não sabem usar esse aplicativo e estão expondo a localização de suas residências de bases militares, foi o que noticiou o site russo de inteligência Bellingcat. Próxima notícia, malware altera projetos no NetBeans, plataforma de desenvolvimento Java. O objetivo deste malware é instalar um trojão de acesso remoto e dar aos criminosos acesso às estações de trabalhos importantes em empresas de desenvolvimento de software. O alerta foi dado pela GitHub, que encontrou aí esse código malicioso em diversos projetos hospedados na plataforma. E em comum, todos eles usavam o IDE da NetBeans para compilar o código. Próxima notícia, GitLab faz teste de phishing com funcionários. Um em cada cinco caiu no golpe. O GitLab, que é concorrente do GitHub, fez esse teste com seus funcionários. E vejam vocês, empresas de tecnologia, portanto, programadores, pessoas que trabalham na área de TI e um quinto desses funcionários caíram na campanha de phishing simulado. Imagine, caro ouvinte, isso em empresas de outras áreas, né? Mais uma notícia aqui no nosso bloco de rapidinhas. Facebook muda o nome da carteira digital Calibra para Novi. Segundo a empresa, o objetivo é deixar mais claro aos usuários que esse daí será apenas um serviço que dará suporte à rede de pagamentos. O desenvolvimento aí dessa carteira vai ficar a cargo da Novi Financial, que é subsidiária do Facebook. E o Facebook não desistiu da ideia. Eles prometem adicionar essa forma de pagamento dentro do WhatsApp e também no Facebook Messenger. Última notícia do nosso bloco de rapidinhas. Anatel quer internet fixa com 150 megabytes de velocidade média até 2023. Olhem, ouvinte, em 2019, a velocidade média contratada de banda larga no Brasil foi de 45 megabytes. Para alcançar a meta aí dos 150, a agência deve estimular aí a cobertura com rede de transporte usando fibra ótica. Atualmente, 4.012 municípios são atendidos por fibra ótica, mas a agência espera que 4.883 cidades tenham fibra até 2023. A agência ainda espera ampliar a densidade da banda larga, ou seja, a quantidade de casas conectadas para cada 100 domicílios, dos atuais 47% para 57%, e aumentar o percentual da população conectada de 74% para 91%. E vamos agora, ouvintes, falar sobre vazamentos de dados. Em toda edição a gente fala, né, sobre esses incidentes, e nessa edição não poderia ser diferente. A primeira notícia eu queria comentar sobre o vazamento do iOS da Apple e também um novo jailbreak que apareceu para iPhone. Uma reportagem da Vice expôs que uma versão de testes do iOS 14, que ainda não foi publicada, né? Não é uma versão pública, ela não foi simplesmente obtida das mãos da Apple. Antes disso, ela já circulava livremente entre hackers e pesquisadores de segurança, ao menos desde fevereiro. E a origem desse sistema seria uma unidade interna do iPhone 11, avaliada em milhares de dólares e adquirida em dezembro passado por hackers, né, que obtiveram isso na cadeia de produção de smartphones na China. Então foi lá que a coisa vazou. Isso não chega a ser exatamente uma novidade, porque versões de teste do iOS sempre chegam às mãos da comunidade hacker meses antes do lançamento. Mesmo aí com todas as medidas de segurança empregadas pela Apple, é inevitável que um software escape, especialmente na cadeia de desenvolvimento enorme que a Apple utiliza, né, para fabricar os seus aparelhos. Mas olha, esse vazamento foi com muita antecedência, né? A razão para esta sede por versões de pré-lançamento do iOS é evidente. Sabendo com antecedência o que a Apple pretende implementar nas futuras versões do seu sistema operacional, é possível começar a desenvolver aplicativos, pesquisar vulnerabilidades e criar ferramentas de jailbreak também com bastante antecedência. E por falar em jailbreak, mal a Apple lançou o iOS 13.5 para todos os usuários, no mesmo dia a equipe do Uncover, conhecida aí por desenvolver uma ferramenta com o mesmo nome, anunciou a versão 5.0 dessa ferramenta de jailbreak que explora uma brecha zero day para fazer aí o jailbreak de sistemas mais recentes da Apple. Olha, isso não acontecia desde o iOS 8, então já faz um tempinho, né? Isso significa aí que os iPhones mais recentes da empresa, inclusive aí os iPads mais novos, podem sofrer jailbreak, mesmo se já estiverem rodando a versão mais recente do iOS. E olha, só para lembrar você, caro ouvinte, a Apple afirmou que acabaria de vez com o jailbreak no iOS 11. Claro que isso foi uma falácia, mesmo que você não seja adepto dessa prática. E cá entre nós, isso nunca é recomendado, porque o jailbreak remove proteções importantes no sistema, né? Essa notícia é relevante porque é comum que governos, empresas e cybercriminosos usem essas plataformas aí para comprometer os dispositivos, né? E olha, por falar em empresas e vulnerabilidades, né, para terminar essa notícia. A polêmica Zerodium anunciou no seu Twitter que eles não vão mais comprar vulnerabilidades do iOS da Apple, pelo menos pelos próximos 3 meses. Isso porque o número de vulnerabilidades que eles já têm em mãos é alto e eles não estão a fim de comprar mais. E eles ainda informaram que o valor pago por essas vulnerabilidades está caindo bastante, justamente devido ao grande número de pessoas encontrando e querendo vender essas vulnerabilidades para eles. E vamos ainda falar sobre vazamentos, agora um bloco rápido para detalhar esses incidentes. Primeira delas, vazam dados de 250 mil clientes da Natura. Os dados estavam em 2 servidores hospedados na Amazon, no AWS, e foram descobertos na web por um pesquisador de segurança da empresa Safety Detectives. Um servidor tinha lá 272 GB de dados e o outro 1.3 tera. Vejam vocês. Próxima notícia, 26 milhões de credenciais do LiveJournal são vazadas e vendidas na Dark Web. A plataforma de blogs sofreu esse ataque em 2014, mas só agora criminosos começaram a vender essa base em fóruns no underground. Próxima notícia, Ministério Público Federal investiga empresa brasileira por venda de dados pessoais. A Procob promete endereço, telefone e até nome de parentes de pessoas que não tiveram relação de negócios com a empresa interessada, e isso colocou essa empresa nos radares do Ministério Público. Próxima notícia, NTT vaza e expõe dados do Ministério de Defesa do Japão. A NTT Communications informou aí o mercado que cerca de 621 clientes tiveram seus dados vazados. A empresa se recusou a divulgar os nomes desses clientes, citando a necessidade de manter a sua privacidade, mas a imprensa especulou que esses vazamentos aí envolvem informações sobre equipamentos de comunicação e layout de instalações da Força Marítima de Autodefesa em Yokosuka, município de Kanagawa, bem como sobre linhas de comunicação em cerca de 10 bases militares localizadas no Japão. E vejam vocês, esses incidentes de vazamento ocorrem por todo lado. Falta de mulheres na área de cibersegurança deixa o mundo virtual em grande risco. As mulheres são altamente subrepresentadas no campo da segurança cibernética. Em 2017, a participação das mulheres nesse campo lá nos Estados Unidos foi de 14%, em comparação com 48% na força geral de trabalho em outras áreas. O problema é ainda mais grave fora dos Estados Unidos. Em 2018, as mulheres representavam cerca de 10% da força de trabalho em segurança cibernética na Ásia, 9% na África, 8% na América Latina, 7% na Europa e 5% no Oriente Médio. As mulheres estão ainda menos bem representadas nos escalões superiores de liderança na área de segurança. Apenas 1% das trabalhadoras de segurança na internet estão em cargos de gerência. Olha, ouvinte, a representação das mulheres é importante porque elas tendem a oferecer pontos de vista e perspectivas diferentes da dos homens, e essas perspectivas subrepresentadas aí são críticas para lidar com riscos cibernéticos e muitas vezes necessárias. E essa baixa representatividade aí está ligada, claro, a outros problemas, especialmente porque há poucos formandos nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Nos Estados Unidos, apenas 30% dos cientistas e engenheiros são mulheres. As mulheres também geralmente não têm oportunidades nas áreas de tecnologia da informação. E uma pesquisa com mulheres que seguem carreiras fora dos campos de TI, 69% delas indicaram que o principal motivo de não buscarem oportunidades na área de TI era porque elas não tinham esse conhecimento. E olha, atrair mulheres para trabalhar na área de segurança exige que governos, organizações sem fins lucrativos, associações profissionais e comerciais e até mesmo o setor privado trabalhem juntos. Projetos de parceria público-privada podem ajudar a resolver esse problema a longo prazo. Um exemplo é a comunidade Shift em Israel, anteriormente conhecida como programa Cyber Girl, que é financiado aí pelo Ministério da Defesa do governo de Israel. Esse projeto identifica garotas no ensino médio que tenham aptidão, desejo e curiosidade natural para aprender TI ou programação e as ajuda a desenvolver essas habilidades. Pois é, ouvinte, quantas mulheres ouvintes nós temos aqui no Segurança Legal? Será que são muitas? Olha, de qualquer forma, eu queria dizer que nós valorizamos a cada um dos nossos ouvintes e para que nós possamos conhecer melhor as nossas ouvintes, eu queria convidá-las para que entrem em contato conosco no e-mail podcast@segurançalegal.com, contando um pouco da sua experiência na área de TI ou mesmo na área de segurança da informação, ou mesmo porque gostam de ouvir o nosso podcast. Para as primeiras 10 ouvintes que entrarem em contato conosco, nós vamos dar um prêmio especial, isso porque nós queremos ouvir um pouco mais sobre as nossas ouvintes que estão nos acompanhando. Pois é, ouvinte, para terminar essa edição, eu queria deixar registrado uma homenagem a um grande amigo que faleceu na semana passada, o André Luiz, profissional da área de segurança da informação, que nos deixou muito cedo. O André tinha 42 anos de idade e foi vítima do Covid-19. O André, como pioneiro na área de estudo, na área de phishing, ele era, até hoje, um dos top reporters lá do PhishTank, que é uma plataforma aberta que recebe denúncias de phishing. O André era um dos top lá que enviava denúncias de phishing. E o seu trabalho, que ele fazia de forma voluntária, protegeu muita gente na internet. O André é um conhecido de longa data. Nós nos conhecemos lá no projeto da Linha Defensiva, que de 2005 até mais ou menos 2014, 2015, em que o projeto ficou ativo. O André colaborou com o projeto e a sua especialidade, claro, era reportar ataques de phishing. O André nos deixou na semana passada, depois de poucos dias internado. E claro, isso foi um choque para todos nós. Então, caro ouvinte, gostaria de desejar a você que nos ouve que esteja seguro, busque se proteger nesses dias de pandemia. Isso é importante. Para terminar este programa, eu queria deixar essa homenagem ao amigo e profissional André Luiz. Muito obrigado a você que nos ouve até o final. Voltamos a nos falar na próxima edição.